Isto é um espaço que já anda a ser planeado há um ano. A empresa, há um ano, teve que se modelar a outro tipo de negócio. Estávamos inseridos num espaço comercial. Fomos obrigados a não parar e a crescer. Não perder, foi uma luta muito grande neste último ano, não perder postos de trabalho, manter os postos de trabalho. E hoje sinto-me realizado porque consegui manter 16 postos de trabalho e hoje conto com 46 pessoas, aproximadamente. Para mim é importante não só ter este espaço para o crescimento da empresa, que ela tem crescido nestes últimos anos, e espero que assim continue, mas também é importante para o Conselho de Oliveira do Hospital passar de 16 para 46 empregados. Penso que isso é muito importante para todos, não só para mim, mas para as pessoas que vão fazer parte da minha equipa, que são as pessoas mais importantes para que isto aconteça. Qual é que foi o seu esforço financeiro? Qual é que foi o investimento neste projeto? Na ordem dos 700 mil euros. Que também veio aqui revitalizar o que era um ponto negro na cidade de Oliveira do Hospital. Também foi essa uma preocupação sua? Sem dúvida, tínhamos aqui um espaço conhecido por toda a gente, que estava bastante degradado. Penso que não é aquilo que Oliveira do Hospital merece ainda neste momento, que é só ter um estacionamento, se calhar um dia ter algo mais, mas penso que já foi importante para a estética da cidade conseguir tirar daqui estas pedras que estavam aqui degradadas e com mau aspecto para a cidade. Quem vem aqui, o que é que aqui encontra? O que é que encontra aqui no Oliveira Fresca? Portanto, o fundamental do Oliveira Fresca foi dar continuidade às carnes, que é um negócio que nós já temos há 17 anos. Neste momento, neste espaço, podemos encontrar o takeaway, a pastelaria, um serviço de bar. Depois podemos ter um pouco de tudo. Portanto, em primeiro lugar, demos ênfase ao talho, que é aquilo que tem mais expressão. Depois se pode encontrar um pouco de tudo, desde a fruta, os congelados, bastantes congelados, laticínios. E em termos de mercearia, não é uma gama muito vasta, mas pode encontrar tudo o que precisa para o lar. Acabou de abrir, a casa está cheia, era isto que esperava? Sim, eu penso que sim, pela expectativa, mais que não seja, há muitas pessoas que gostam de vir ver e se de facto o espaço está acolhedor ou não. Eu fiz isto com gosto, o feedback das pessoas tem sido muito bom, e espero que não seja só hoje, o dia 7 de julho de 2016, que esteja assim com este moldor humano. Espero bem que seja para o futuro também. Quanto ao parque de estacionamento, qual é que é a capacidade? O parque de estacionamento tem aproximadamente 30 lugares. Portanto, também aqui à zona há outras respostas, até de estacionamento, está perto todo do parque. Portanto, acha que em termos de acessos também está facilitado? Para quem não tinha nada, como eu, que tinha um espaço reduzido, que não tinha estacionamento, penso que hoje posso me sentir bastante agradado porque tudo em volta este espaço há onde as pessoas colocarem um carro e poderem vir com mais facilidade. Paulo, a sua empresa existe há quantos anos? A minha empresa existe há 17 anos. Portanto, e tem sido também já referenciada como PME líder e PME excelência também. É esse o caminho que quer continuar a trilhar? Exatamente. Portanto, quando nós subimos um patamar, por vezes somos obrigados a descer uns degraus, mas a força que eu tenho interior e com as pessoas que me acompanham, desde a minha família, e desde já quero agradecer aos meus funcionários, porque eles é que me ajudaram a minha empresa a ser uma PME em excelência. Sem eles eu não tinha conseguido chegar onde cheguei. Portanto, quando se fala nas carnes Mota, não se fala no Paulo Mota, fala-se em todas as pessoas que colaboram com o Paulo Mota. Quando eu recebi o prémio em excelência este ano, tenho que lhe dar esse prémio a eles, mas esse prémio não é meu, é deles, porque ao contrário se calhar daquilo que muitas pessoas pensam, eu sem os meus funcionários não conseguia ser ninguém, porque eles é que me ajudam, eles é que lutam comigo, nos momentos mais difíceis eles estão ao meu lado, e tem sido o lema da minha empresa, é ter uma família e não funcionários.